Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa que acontece esta sexta-feira, 18 de junho, e que repomos no domingo, dia 20 de junho, aqui na Boa Nova, e que fica também disponível no espaço de podcast no site radioboanova.sapo.pt. Vamos olhar para a liturgia deste domingo, décimo domingo do tempo comum. Hoje tenho comigo o Sr. Padre Orlando Henriques. Seu Padre, olá, bom dia. Obrigada por se juntar a nós em mais um programa das Palavras de Esperança. Olá, bom dia. E já não era sem tempo também estar convosco neste programa. E por isso é com muita alegria que aqui estou novamente, sim. Muito bem, Seu Padre. Espero que esteja bem. Vamos estando também em contacto. Seu Padre, já vamos olhar para a liturgia deste domingo, perceber então aquilo que nos é dito em cada leitura e também no Evangelho. Seu Padre, ficou também para trás, já na semana anterior, o dia do Sagrado Coração de Jesus, ainda que este mês de junho seja dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e o Seu Padre participou na Assembleia do Clero exatamente nesse dia, no dia 11. Como é que foi essa participação? Então, o nosso encontro foi bastante agradável. Tivemos, como habitualmente, Eucaristia na Igreja Paroquial da Mielhada. Este ano foi na Mielhada, é sempre num lugar diferente. E, portanto, tivemos a Eucaristia presidida pelo nosso Bispo na Mielhada, com a presença de muitos sacerdotes e diáconos de toda a Diocese. Rezámos também por aqueles que não estiveram presentes, ou porque não puderam, ou porque não quiseram, ou pelas mais variadas razões. A seguir tivemos um encontro no Cineteatro Messias, mesmo ao lado da igreja, em que também se falou sobre as angústias e as esperanças do clero de Coimbra em tempos de pandemia. Vários sacerdotes e diáconos foram também dar o seu testemunho. E depois, por fim, almoçámos juntos na Pampilhosa do Botão, para onde nos deslocámos para concluir este encontro também com o convívio do almoço. Portanto, foi um encontro também especial, como aliás são sempre estes encontros no dia do Sagrado Coração de Jesus para o clero de Coimbra. Portanto, o Sagrado Coração de Jesus é muito, muito venerado mesmo pela generalidade das pessoas. Portanto, logo depois do mês de maio dedicado a Fátima, temos junho com o Sagrado Coração de Jesus, é também de especial importância. Normalmente o Sagrado Coração de Jesus, bem como o Imaculado Coração de Maria também, calham no mês de junho, porque se trata sempre da semana, neste caso o Sagrado Coração de Jesus, sempre a sexta-feira da semana a seguir ao Corpo de Deus. Portanto, é uma festa que depende também da altura em que calhar a Páscoa, mas que é sempre muito especial. No fundo, falar sobre o Coração de Jesus é falar sobre a própria pessoa de Jesus, falar sobre o amor com que Ele se entrega por nós. Por isso também é sempre, de alguma forma, falar sobre a Eucaristia e, por isso, também sobre o sacerdócio. É sempre um tempo de rezar pela santificação dos sacerdotes também, daí o motivo na nossa diocese se fazer este encontro, precisamente no dia do Sagrado Coração de Jesus. Muito bem. Sr. Padre, estão também em fase de organização os comitês locais, de organização local para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023. Como é que estão a decorrer os encontros, os primeiros preparativos para este grande evento? Sim, estamos a começar a trabalhar. Pode parecer que ainda falta muito, porque é só no verão de 2023, mas a verdade é que se exige muita preparação com antecedência. E por isso, em coordenação com o CODE, que significa Comitê Organizador Diocesano, estamos a constituir os COTES, ou seja, Comitês de Organização Territorial. Neste caso, nas minhas paróquias, o nosso COTE funciona em conjunto as unidades pastorais de Góis, de Poiares e da Lausanne. Estas três unidades pastorais vão trabalhar em conjunto temos um representante leigo de cada uma destas unidades pastorais e temos também equipas de pessoas das paróquias que estão de facto a preparar-se. E um dos pontos importantes, a missão, sobretudo a missão principal do COT, é acolher os jovens que vêm para a chamada pré-jornada, ou seja, na semana antes das jornadas propriamente ditas, em que vem o Papa estar connosco em Lisboa. Antes disso, os jovens que vêm de todo o mundo para participar nas jornadas, aquela semana antes, vão estar espalhados por todo o país. Uhum. E, portanto, vai-nos caber a nós, nos vários concelhos, nas várias unidades pastorais, acolher jovens que poderão vir do outro lado do mundo, não é? E, portanto, isto, por um lado, acolher quem vem e, por outro lado, nós próprios também participarmos nas jornadas. No fundo, o objetivo é envolver toda a gente e, portanto, a missão do COT passa por tudo isto. E já tivemos várias reuniões, tive reunião com o COT em Góis e em Poiares, em breve vamos juntar-nos também com a Lausanne, uma grande reunião. Há de haver depois também formas de divulgação em cada uma das paróquias das três unidades pastorais, e aqui em Oliveira do Hospital, certamente que a unidade pastoral estará também em união com outras unidades pastorais para juntas prepararem também este acontecimento. Muito bem, portanto, este acontecimento que exige o envolvimento de muitas pessoas, não é? Sim, e pessoas de todas as idades, e portanto isso é uma vantagem. Estamos de facto com muita esperança de que isto possa ser realmente uma onda de entusiasmo de que precisamos para envolver pessoas, às vezes até pessoas que não estão muito ligadas à Igreja, mas que para fazer assim um grande evento gostam de estar e de participar, e enfim, é também uma oportunidade dessas pessoas conhecerem melhor a Igreja e vencerem até alguns preconceitos, porque há muito preconceito em relação à Igreja, e eu também tenho notado isso um bocado nestas reuniões de preparação do nosso COT. Portanto, as pessoas de facto, e jovens e tudo, e não só jovens, mas sobretudo jovens, às vezes há um grande preconceito, um preconceito alérgico, diríamos nós, em que de facto notamos que as pessoas têm uma ideia muito desfocada daquilo que é a Igreja, e pode ser que realmente isto seja uma oportunidade também de vencermos preconceitos, porque ao trabalharmos juntos poderemos redescobrir-nos uns aos outros de forma muito mais natural e começar a olhar-nos de outra maneira, e claro, é sempre esta oportunidade também de anúncio do Evangelho. Portanto, este assunto, esta organização vai dar-nos também que falar aqui no nosso programa. Vamos depois falando sempre daquilo que está a ser preparado. Senhor Padre, centremos-nos então na liturgia deste domingo, 12º domingo do tempo comum. Na primeira leitura do livro de Job, Deus estabelece ao mar os seus limites, ou seja, uma força que o homem não pode dominar, mas que Deus consegue dominar. Sim, há de facto forças na natureza que nós, perante as quais nós nos sentimos impotentes, não é? E, portanto, isto sempre foi uma revelação também da grandeza de Deus, que constituiu os elementos, que constituiu o mundo, criou o universo e o pôs assim em marcha, em funcionamento, de uma forma inteligente, de uma forma ordenada. E o homem, de facto, sempre se sentiu pequenino, e cada vez mais nos sentimos perante a grandeza da criação de Deus. Perceber que o nosso planeta é um grão de poeira neste universo imenso, não é? De tantas estrelas, de tantas galáxias, de tantos astros enormes e em tão grande quantidade e a distâncias tão grandes. E de facto, o mar, para o povo bíblico, sempre foi uma dessas grandes forças indomáveis perante as quais o homem se sente impotente. Para um israelita, o mar representa sempre, de alguma forma, morte, porque, de facto, debaixo d'água nós não conseguimos sobreviver. Claro. E quem tem que ganhar a sua vida no mar, quaisquer pescadores ou quaisquer marinheiros, sejam eles de que tipo for, de facto, muitas vezes faziam e fazem continuam a fazer essa experiência tantas vezes de impotência perante as vagas do mar, perante as tempestades. E, claro, tudo isto nesta leitura do livro de Job, capítulo 38, de onde é tirado, sobretudo, os versículos 8 a 11, tudo isto vem no seguimento de uma discussão sobre o problema do mal. O livro de Job, todo ele aborda essa questão, e a discussão sobre o tema passa por várias questões, sobre a alegada inocência de Job e porque é que ele sofre e porque é que, e no fundo, chegamos aqui a um ponto neste capítulo 38 em que Deus responde a Job e aos seus amigos ali presentes também, no fundo, e no fundo Deus manifesta-se com o seu poder. No fundo, quem somos nós perante Deus, não é? Porventura, quem é que foi, quem é que criou o universo, quem é que assentou as bases da terra, quem é que estabeleceu os limites do mar, não é? Como diz a leitura, quem encerrou o mar entre dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo, quando eu o revesti de neblina e o envolvi numa nuvem sombria, quando lhe fixei os limites e lhe tranquei portas e ferrolhos, diz Deus, e disse-lhe, chegarás até aqui e não irás mais além, aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Porque é que o mar chega a determinado ponto e não passa dali, no fundo, uma força que nós não conseguimos domar, mas que é Deus que domina, no fundo, a grandeza de Deus perante o homem, que vemos também no Salmo responsorial, o Salmo 106, que conta precisamente a aventura de um grupo de pescadores ou de marinheiros que sentiram de facto esse medo perante a fúria do mar e a forma como de facto Deus veio em seu auxílio. Este salmo que diz, é muito bonito, os que se fizeram ao mar em seus navios a fim de labutar na imensidão das águas, esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. À sua palavra soprou um vento de tempestade que fez encapelar as ondas. Subiam até aos céus, desciam até ao abismo, lutavam entre a vida e a morte. Na sua angústia invocaram o Senhor e ele salvou-os da aflição. Transformou o temporal em brisa suave e as ondas do mar amainaram. Alegraram-se ao vê-las acalmadas e ele conduziu-os ao porto desejado. Portanto, no fundo, o ser humano é muito pequeno, mas reconhece nestas forças da natureza o exemplo daquilo que é o poder de Deus. Muito bem, portanto, e é bem verdade, para nós o mar é tão imponente, não é? Mas aos olhos de Deus é perfeitamente possível de dominar. Seu Padre, avançamos para a segunda leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Nesta leitura, São Paulo diz-nos que o amor de Cristo nos impele, portanto, é esta força da nossa vida. Sim, é de facto o amor de Cristo que nos faz mexer, ou pelo menos deve ser assim, se o nosso encontro com Cristo foi assim, esse encontro realmente forte. Como diz São Paulo nesta passagem, o amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos nós para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, a nossa vida ganha uma nova perspectiva. Tal como Deus nos amou até ao extremo, também nós passamos a ser movidos por esse mesmo amor de Cristo, procurando também nós viver esse amor, procurando não apenas fazer o bem a quem nos faz bem, mas a ir mais além disso, porque descobrimos este amor de Cristo e é isso que nos impele, é isso que nos leva para a frente. Por isso também isso altera a nossa própria relação entre nós, entre os seres humanos, como diz São Paulo ainda na continuação da leitura. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Portanto, começámos por conhecer Cristo segundo a carne, mas agora já não é assim. Já não é assim que o conhecemos, é de uma forma mais profunda. O que é conhecer Cristo segundo a carne? Podemos dizer que é conhecê-lo segundo as formas humanas, segundo os meios humanos. Por exemplo, eu recordo-me, e agora a propósito também destas reuniões do COT, do testemunho de alguém que alguém lá deu, que na sua juventude, um bocado naquela fase da rebeldia da juventude, essa pessoa dava o seu testemunho, que na altura achava a missa uma seca. Hoje em dia não, hoje em dia é um cristão que vem à missa porque sabe que a missa é importante, mas na altura achava a missa uma seca, era assim um adolescente, estava assim numa fase complicada, e então disse à mãe, ele era escuteiro e tudo, mas disse à mãe, eu quero estar um mês sem ir à missa para ver se realmente noto falta de alguma coisa, se realmente é assim tão importante, se faz alguma diferença na minha vida. E ele diz que na altura, pronto, ele como estava nos escuteiros, todos os domingos ele ia para o pé do grupo dos escuteiros e ele estava, e portanto ele na altura não sentiu falta da missa pela missa, sentiu falta foi daquele encontro com os amigos, com os companheiros. Quer dizer, isto no fundo é conhecer Cristo segundo a carne, quer dizer, é conhecê-lo e é aproximar-me-nos dele porque, bom, enfim, sentimos-nos bem, porque é o convívio de um grupo cristão, de um grupo que se reúne. Agora, começamos por conhecê-lo assim, através de um grupo, através do convívio, através dessas coisas, mas depois, se ficamos apegados, é porque realmente começámos a conhecê-lo já não apenas segundo a carne, começámos por conhecê-lo segundo a carne, mas agora já não é assim que o conhecemos, já é de uma forma mais profunda. Porque se ficamos só pela carne, de facto, em acabando aquilo que é carnal, em deixando, por exemplo, de existir esse grupo de jovens ou esse grupo assim, portanto, deixamos de ir também à Eucaristia ou deixamos de estar ligados. De facto, conhecer Cristo pela carne é o primeiro passo, mas depois é importante que demos o passo seguinte. Espiritual, e que, não é? Exatamente, e pela fé, conhecê-lo não já apenas pela carne e pela dimensão humana, mas começar a conhecê-lo pela fé. E é esse tal momento em que ele se torna tudo para nós, em que o seu amor nos impele, em que, como diz a leitura, deixamos de viver para nós próprios e passamos a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E conseguiremos ser mais felizes também. Certamente, porque ele de facto é a vida e vida em abundância. E quando conseguimos finalmente ver para além da carne, é também é isso que descobrimos. Muito bem. Seu Padre, já no Evangelho, Jesus, na barca com os discípulos, acalma a tempestade. Sim, voltamos ao tema do mar uma vez mais, e portanto a mensagem é precisamente essa. O mar é essa força de morte que, quando se levanta em tormenta, é uma coisa que é um perigo perante o qual os homens pouco podem fazer, é um lugar de morte. A altivez desta força só Deus de facto a pode dominar, e Jesus, embora aparecesse segundo a carne, não é? Conhecendo-o segundo a carne, aparecia como um simples homem. Aqui ele revela-se como um homem que afinal domina o mar. E portanto não é um simples homem, é mais do que apenas um homem. É interessante que São Marcos, que é o evangelista deste ano, é aquele que nos apresenta as feições mais humanas de Jesus. Jesus aparece a fazer coisas tão humanas assim como dormir. Jesus também se cansa, também precisa de descansar, e São Marcos sublinha isso muito bem. Diz a leitura que eles passaram para a outra margem, mas enquanto atravessavam o lago da Galileia, diz o Evangelho, levantou-se uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Enquanto isso, diz o Evangelho que Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada, ali como se nada se estivesse a passar, e diz, aqui, continua, diz o Evangelho que eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Isto parece uma imagem daquilo que às vezes nos acontece também na nossa vida. Parece que estamos numa grande tempestade, parece que o mar vai engolir-nos e Deus parece que está a dormir, parece que, está, que não diz nada. Exatamente, e portanto também é um bocado esta imagem, é um bocado Jesus está ali na boa a dormir e eles vão acordá-lo e então Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te e está quieto. E diz o Evangelho que o vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis assim tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Cá está, quem é este homem? Eles estavam com Jesus há algum tempo, mas eles ainda não tinham visto bem quem era Jesus. Lá está, tinham conhecido Cristo segundo a carne, mas agora de repente, quem é este homem? E esta palavra homem, um homem que até se cansa e que até dorme, que até precisa de descansar, mas um homem que até o vento e o mar lhe obedecem, estas forças da natureza, que é impossível um homem do mar. Jesus revela aqui a sua identidade, por um lado humana, ao dormir, mas também divina ao ordenar ao vento e ao mar. E é muito interessante estas palavras que Jesus lhes diz: Porque estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Portanto, a importância da fé, não é? A importância da fé, exatamente. E quer dizer, no fundo, isto continua a valer. Isto faz-me lembrar aquelas palavras com que São João Paulo II também começou o seu pontificado aqui nestas terras de São João Paulo II. É sempre bom recordarmos que ele começou o seu pontificado precisamente com as palavras: não tenhais medo. Não tenhais medo de escancarar as portas a Cristo. E, portanto, com Cristo, de facto, os nossos medos são vencidos. Porque estáis assim tão assustados? Ainda não tendes fé? E, de facto, nós às vezes andamos muito assustados. E eu vejo isso também na pastoral da Igreja. Eu acho que estamos assustados. Estão à procura de provas, de novas provas da presença de Deus, sobretudo nestes momentos de maior dificuldade, como referiu há pouco. No caso, Jesus levantou-se e mandou calar o vento e amainou a tempestade. Por vezes também as pessoas no dia-a-dia anseiam por atos assim. Exatamente, e eu acho que de alguma forma eles, mais de uma maneira ou mais de outra, acontecem quando nós também temos esta coragem de nos arriscarmos com Cristo e de nos arriscarmos na fé. E quer dizer, eu vejo realmente muito medo, e quem sabe eu próprio e todos nós estamos, não estamos imunes a esse medo, mas quer dizer, até que ponto, quando chegamos à conclusão que isto afinal não há jovens na Igreja, isto afinal entramos num desespero, como se isto fosse acabar, como se e depois às vezes tenta-se fazer qualquer coisa, mas tenta-se fazer qualquer coisa num sentido muito num sentido pouco planeado e até desesperado, e perante isto há estas palavras de Jesus: porque estáis tão assustados, ainda não tendes fé? É realmente pôr o foco na fé, que nós precisamos neste momento e sempre, e nesta preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude. Aliás, esta preparação para as jornadas pode ser um momento, não é, da aproximação e de que as pessoas deixem de ter o tal medo, não é? É, de nos abrirmos, porque... porque será realmente este momento, esta oportunidade para nós vencermos o medo e para esta presença de Cristo ser descoberta, começando pela carne, sobretudo para aqueles que estão mais afastados, mas depois passar da carne para a fé, como dizia São Paulo. Portanto, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Agora deixamos de viver para nós próprios e passamos a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. é realmente ele que acalma todas as tempestades no nosso interior. Muito bem, e é preciso trabalhar essa fé, não é? Não é só dizer eu tenho fé, é preciso trabalhá-la, desenvolvê-la dentro. É preciso caminhar, e claro, e caminhamos juntos, porque a fé não é abstrata, também a fé também se vive-se pessoalmente e vive-se em comunidade, e no fundo é juntos que nos ajudamos uns aos outros também a manter a fé. Como é a velha imagem dos cavacos da fogueira, se escangalharmos a fogueira os cavacos apagam-se, se os juntarmos aquecem-se uns aos outros e a chama mantém-se viva. Portanto, também com o calor da nossa fé, juntos conseguiremos certamente que a chama se mantenha viva para todos. Muito bem, gostei muito dessa comparação que fez. De facto, é mesmo assim, não é? Se cada um estiver para o seu lado, desmorona-se a chama e a fé. Por isso é que nós caminhamos em igreja. Muito é por bem. Isso. Muito bem. Seu Padre, olhamos então para a liturgia deste domingo. Também ficamos sempre com uma sugestão. Eu já sei qual é, gosto particularmente dela. Queira partilhar connosco a sua sugestão musical. Sim, já temos ouvido, e é bom voltarmos a ouvir, porque isto não é para ouvir só uma vez. Claro, a rádio repete as músicas, não claro, há? Claro, exatamente. Não é? Uma vez mais ouviremos Jesus Christ, You Are My Life. Jesus Cristo, és a minha vida, este hino associado às jornadas e associado a São João Paulo II. E vamos ouvir uma gravação que começa precisamente com estas palavras de São João Paulo II: Non abbiate paura, não tenhais medo. Não tenhais medo de acolher a Cristo e ao seu poder, e com o poder de Cristo chegar ao homem, acolher o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo. Muito bem. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Nós marcamos encontro para um próximo programa das Palavras de Esperança. Se Deus quiser, assim seja. Ficamos por aqui nesta edição. Voltamos então num próximo programa. Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Sei verità. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.